meu pra sempre largado. O cara, quando sonha e mete as caras no mundão aí, diz eu vou conseguir, eu acredito em mim, eu sou meu fã, pô. O cara consegue, cara, velho. Mas o cara tem que querer, pô. A dificuldade do cara vai vir dificuldade. Eu acho que essa vida não me satisfaz. Eu juro que eu quero me mudar daqui. Vou atrás do progresso pra me adiantar. Só quero ver minha família mais feliz, com um sorriso no rosto da minha coroa. Vale mais que barra de ouro. E se tudo der certo, daqui a um tempo nós vai tá sorrindo à toa. Meto marcha, vou buscar o que é nosso. Vou mostrar que favelado também pode dar risada de quem desmerece. Olha só os menor hoje de Porsche. Abra a janela pro vento bater. Que for ruim, deixa o vento levar. Enquanto eu tiver forças pra viver, eu nunca vou deixar de sonhar. Abra a janela pro vento bater. O que for ruim, deixa o vento levar. Enquanto eu tiver forças pra viver, eu nunca vou deixar de sonhar. Lá, lá, lá, lá. Acredite, persista. Creia no seu sonho que um dia você chega lá. Romeu. No rosto da minha coroa, vale mais que barra de ouro. E se tudo der certo, daqui a um tempo nós vai tá sorrindo à toa. Meto marcha, vou buscar o que é nosso. Vou mostrar que favelado também pode dar risada de quem desmerece. Olha só os menor hoje de Porsche. Abra a janela pro vento bater. Deixa o vento levar. Enquanto eu tiver forças pra viver, eu nunca vou deixar de sonhar. Abra a janela pro vento bater. O que for ruim, deixa o vento levar. Enquanto eu tiver forças pra viver, eu nunca vou deixar de sonhar. Lá, lá, lá, lá. Estúdio PE Produções. Chamadas, vinhetas, comerciais, logomarcas, flyer e muito mais para você.